Você sabia que existe uma rádio comunitária no Engenho do Meio? Quer colocar músicas, falar sobre sua vida, fazer um programa de rádio? A Rádio Comunitária Aconchego está esperando por você. Pode nos encontrar no prédio do Serviço Integrado de Saúde, no 88.1 de sua rádio FM ou na internet em radioaconchego.milharal.org ou ainda em nosso e-mail radioaconchego@riseup.net. O CIS fica na rua Lindolfo Collor, número 65, no Engenho do Meio. Esperamos por vocês. Bom dia, Cíntia. Bom dia. A gente está aqui na Rádio Comunitária Aconchego e vai conversar um pouquinho sobre esse Dia Mundial da Diabetes, que é hoje, nesse 14 de novembro. Aí, Cíntia, em primeiro lugar, por que esse dia? Porque como foi que surgiu essa coisa de um Dia Mundial da Diabetes? Bem, o Dia Mundial do Diabetes foi criado em 1991 pela IDF em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, em resposta a preocupações sobre o crescente número de diagnósticos no mundo. A data tornou-se oficial pela ONU a partir de 2007, com as aprovações da Resolução das Nações Unidas 61/225. O dia 14 de novembro foi escolhido por marcar o aniversário de Friedrich Bant, que junto com Charles Best concebeu a ideia que levou à descoberta da insulina em 1921. Certo, então quer dizer que 14 de novembro, Dia Mundial da Diabetes, a gente lembra desse dia por ser a diabetes uma das principais doenças, digamos assim, né, que acomete em nossa população, que a gente precisa estar atento, né? Agora, Cíntia, o que é diabetes? O que é que define a doença? Uma pessoa tá, como é que a gente sabe que uma pessoa ela tem diabetes? Bem, de uma forma bem simplista, a diabetes a gente identifica quando o açúcar no sangue ele está acima de 99 miligramas. Certo, então 99. Então assim, a gente já tem, todo mundo tem açúcar no sangue. É, só que aí, em jejum, né? Em jejum, quando está acima de 99 já dá para ter uma atenção para fazer uns exames para ver se tem realmente diabetes. Certo, então se a pessoa fez um exame e viu que está acima de 99, deve procurar um médico especialista para conferir se isso pode ser realmente diabetes, né? É. E você falou também que é celebrado hoje, 14 de novembro, por conta de um pesquisador que descobriu a questão da insulina. Aí, o que é que a insulina faz no nosso corpo? Quando fala de diabetes, a gente escuta falar de insulina, né? Uhum. A insulina, ele é um hormônio produzido no pâncreas. Ele serve para transportar o açúcar do sangue para dentro das nossas células do corpo. Quando existe a falta de insulina ou a resistência do corpo à insulina, esse açúcar ele não entra no nosso corpo e a gente fica com muito açúcar no sangue. Entendi. Então, diabetes é quando a gente está com muito açúcar no sangue e é causado por essa questão da insulina. Obrigado, Cíntia. E aí, uma pessoa identificou que tem diabetes, o que é que pode acontecer se essa diabetes não for cuidada? Quando não é cuidada, ele pode interferir no funcionamento de alguns órgãos e pode trazer alguns sintomas. Assim, durante o tempo, né? Se não for tratado, pode acarretar problemas nos rins, né? E alguns órgãos que têm a influência do açúcar. No limite, se isso não for tratado, isso pode chegar a levar a óbito? Provavelmente. Quando a glicose, né, o açúcar está muito elevado, acima de 300 e 600, pode trazer tontura, muita pressão arterial, né? A pressão aumenta muito, pode ter AVC e pode levar a óbito. Certo, gente. Então, hoje, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Diabetes, para a gente lembrar dos cuidados que a gente precisa ter em relação a essa doença. Então, se você conhece alguém que tem, lembrar a pessoa de cuidar para não ter problemas futuros. E quais são as principais recomendações, Cíntia, que uma pessoa com diabetes deve ter, deve seguir? Na diabetes tipo 2, que tem a resistência, a gente pode tratar com atividade física e a mudança da alimentação. No tipo 1, é fundamental utilizar a insulina aplicada para poder controlar a quantidade de açúcar no sangue. Certo. Então é isso, gente. Semana que vem a gente tá de volta com o programa Prato Cheio e a gente vai conversar sobre essa doença, que é uma doença crônica, que é de fundamental importância a gente ter informação sobre ela. Então o programa Prato Cheio é um programa sobre educação alimentar. A gente, daqui da Rádio Aconchego, faz esse programa em conjunto com o curso de nutrição da UFPE, estudante do sexto período do curso de nutrição. E aí, semana que vem, nosso tema será diabetes, nesse mesmo horário aqui da manhã. E tem uma questão especial na semana que vem, que a gente vai fazer o sorteio de uma rifa. A gente está rifando 3 eletrodomésticos. Então, a gente ainda tem algumas rifas para vender, já vendeu muitas também. Se você está nos ouvindo e tiver interesse, pode nos procurar aqui na rádio na terça e quinta-feira pela manhã e terça e quinta-feira à noite, ou pode falar com a gente através do radioaconchego.milharal.org. Tá certo? Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Cíntia. Nada. Aqui é Rádio Aconchego, Rádio Comunitária Aconchego, 88.1 FM e na internet radioaconchego.milharal.org.